Salve! Salve, vozinho! Graças a Deus! Esse nego velho tem que falar com voz mexer assim ou os filhos querem que fala de outro jeito? Ah, sei lá, pai. O senhor fala igual o senhor gostar. Meu filho, é. Mas os filhos têm que falar desse jeito, né? É. Faz fio e faz. Esse peito velho, né? Na graça Né? de Deus. Sim, Dá pra sim. falar outro jeito, meu filho. Hã? Dá pra falar outro jeito também. Dá? Dá, meus filhos. Então, Mas senhor. vamos falar as coisas aqui por fim. Então, meu filho, vamos fazer outro trabalho. Vamos. Meus Fala. filhos, vai precisar quatro encontros, viu, filho? Quatro o quê? Quatro encontros. Quatro encontros, tá bom. Isso, filho. Tá certo. De quantas horas? É 1 hora e meia. 1 hora e meia cada um. Isso, Perfeito. Então, o filho. senhor quer fazer o primeiro encontro hoje? Isso. Hoje ainda não, meu filho. Vai ser Ronda. aqui. Tem que fazer uma ronda pra preparar, meu filho. Nada se faz do nada, né, meu pai? Não, meu filho. Tem que conversar com o seu Tiri. Tem que conversar com a Maria Conga. Pra movimentar as energias, meu filho. Olha. Fazer esse trabalho quando a lua estiver crescendo, viu? Ah, é? Isso. E concluir. Não, lógico, né? Vamos fazer e vamos fazer. Concluir até a lua ficar cheia, viu, filho? Claro, claro. Na crescente até ficar cheia. Isso Isso. com 4 dias a gente faz, a gente coloca 1 hora e meia e pronto. Isso. Isso. Os espinhos, meu filho, não deixa as coisas ruins se aproximar, não. Deixa fazer o trabalho que nego vem, vai vir. Tá bom, meu filho? Nossa, pai, mas é muito bom aprender sobre isso, não é? Se Deixa. imagina eu usar, por exemplo, a arruda num consulente incorporado com o caboclo sem ter a arruda. E Deixa, tal, meu mesmo resultado. Isso daí é bom demais. É assim que o senhor vai ensinar, né? filho. Tá bom, então. Deixa. Deixa. Fica com. Mas, meu filho, nego velho já vai indo, viu, filho? Lá vem a vovó descendo a ladeira com sua sacola. E a vozinha vai vir também. Salve, avó Anastácia, graças a Deus. Como é que tá a avó? Meu filho, ficar dor nas costas. Ô, vó, a senhora viu que faz um tempinho já que eu queria aprender fitoterapia, né? Meu filho, mexer com as plantas. É. Que o povo vive insistindo que eu preciso aprender isso que o caboclo vai querer lá na frente. Meu filho, vocês fazem trabalhador, meu filho? Ô, meu filho, e quando que é para começar esse trabalho? O vô falou que é na lua crescente. Você já tem as datas, já, meu filho? Não sei quando que é a próxima lua crescente. Vou ter que perguntar pro menino. Vem aí, meu filho. Vem aí para começar, viu? Vamos começar logo. Isso. Já põe as datas e os horários, meu filho. Já, claro. Para ter o compromisso, viu, meu filho? Até o compromisso? Isso. Para ter o preparador. A gente tá na lua nova hoje. Isso. Agora não sei quando que vai ser a lua crescente. Meu filho, daqui 4 dias. É, então daí a gente começa. Isso. E a senhora tá feliz com esse projeto, vó? Meu filho, A dor nas costas aqui, meu filho. É. Mas tá bom, meu filho. Oh, minha avó querida. É, meu filho, o senhorzinho descia o chicote, meu filho. Aí nós pegava um galinho de arruda, meu filho, passava no machucadinho E aí? pra tirar a energia de ódio do senhorzinho. Sabe disso, Não sabia? meu filho? Porque quando machucado tá com ódio, dá cobreiro. Eita. Daí não fecha, né, meu filho? Mas a fitoterapia, meu filho, não é só nas plantas, não, viu? Não é? É nos pensamentos também, meu filho. Ah. É nas lágrimas de Oxum que tá o acalento pra dor, meu filho. Nossa. É nos braços de Oxum que o filho vai encontrar o calor da mãe. E é nos braços de Oxum que os filhos vai conseguir fazer o trabalho. É, meu filho, tô nas costas. Vamos fazer o trabalho, né, meu filho? Vó, a senhora já sabia que esse trabalho ia acontecer já? Ah, meu filho, estamos com as orelhas em pé, escutando os filhos, né? É. Para que na hora certa o trabalho aconteça. Porque a hora que a pessoa aprender a usar uma arruda sem ter a arruda ali, daí vai ficar bom, hein? Vai ficar, meu filho, vai ficar, porque na verdade, meu filho, você está cantando com outro nego velho, né? É. Que tem nego velho nessa copa? Com sua sacola, é mesmo, né? O que que tem? Que tem É nego nessa erva, é erva. é, meu filho. Nossa. Quando o nego velho vem, traz a sacola com os elementos. Aí os filhos pegam as plantas para cruzar com o elemento. Mas o que que tem nessa sacola, nego velho, né, meu filho? É os mistérios. Tá, meu filho? Não tem que ter a pessoa certa para fazer o benzimento, que uma pessoa que é benzedor mesmo? Meu filho, tem que ter fé. É, né? Tem que ter fé, meu filho. Tem que ter fé. Quem tem fé, meu filho? Ô, vó, quatro encontros tá bom. Tá bom, meu filho. E aí a gente vai falar das sete ervas, vó? Ah, tem outros também, meu filho. Tem mais? Hein? Tá bom, então. A senhora vê aí com o pai Antônio o que vocês querem passar. Daí eu vou só escutando, vou perguntando, ver se entendi. Vou ativar, meu filho, a água benta. Uia! Isso, água benta. Para trabalhar com as plantas. É, você vai ver, meu filho. Você vai ver. Ah, meu filho! Vamos? Vamos! Vamos. Oxi. Vamos prosear, meu filho. Vamos. Tá, meu filho, explica para os companheiros que vai ouvir vosmecê, vai ouvir nego velho, sobre o trabalho que nós vamos desenrolar. Sim. Então, numa conversa com o pai Antônio, a gente, chegou à conclusão que os espíritos estavam interessados em passar para a gente as técnicas da aplicação da fitoterapia etérica, para a gente aprender e utilizá-la na nossa vida diária, aqueles que trabalham com cura, mas aqueles também interessados em aprender sobre o assunto. É isso mesmo, pai? Isso, meu filho. Isso, meu filho. Esse nego velho vai passar o esclarecimento para os meus filhos. Tá bom, meu filho? Tá bom, pai. Acho, meu filho. Esse nego velho, meu filho, teve que passar muita fronteira para chegar até os meus filhos, para passar mensagem. Eu peço que o filho que estiver ouvindo, que preste muita atenção. Certo. Muita atenção que nego velho vai falar, tá, meu filho? Sim, senhor. Senhor. Sabe, meu filho, vamos falar então sobre o trabalho, sobre as plantas, sobre as ervas, meu filho. Esse, meu filho, desde dos tempos antigos, quando a fonte resolveu criar o mundo que os fios toca hoje, vive, colocou em cada uma das plantas umas faculdades que vocês chamam de energia, para os fios começar a usar. Porque, veja só, meu filho, as plantas sempre teve aí no meio dos mesófilos. E as plantas, mesófilo, foram criadas para poder ajudar a humanidade. Não a humanidade desse tempo que os mesófilos conhecem, mas era nos tempos que não existia a farmácia, que não existia as máquinas, para o homem aprender a se virar, né, meu filho? Então, meu filho, as plantas, elas têm faculdade que não são apenas da terra, mas, meu filho, existem as plantas que têm as faculdades da água, tem as plantas no fundo do oceano, tem as plantas no, nos lagos, nos rios de Oxum, tem as plantas de Manjá, tem as plantas de Oxóssi, tem as plantas dos Preto Velho, tem as plantas de Xangô. Cada uma dessas plantas, meu filho, tem as suas particularidades. E cada uma dessas plantas, meu filho, tem o seu tom, tem as suas cores, tem a sua energia. E por trás de cada uma, meu filho, dessas planta tem os elemental correspondente à vibração. Desde que o mundo é mundo, meu filho, as plantas teve no meio dos mesófilos. E é delas que nós vamos falar sobre as faculdades de cada uma dessas plantas, para os mesófilos poder calar a mente. E para os mesófilos poder ajudar. Mesófilo, nego velho, fala desse jeito porque os fios precisam acreditar, nego, em si. Mas nego velho vem trabalhar, meus filhos, na linha do Oriente. Vamos trabalhar na linha dos mestres Ramatiz. Vem trabalhar no meio dos mestres Zatu. Então, meus filhos, nego velho, eu não vou ficar falando assim, não. Vou vestir outra vestimenta, tá bem, meus filhos? Sim, senhor. Senhor. Pai Antônio, meus filhos. Pai Antônio da Angola é um trabalhador. Trabalhador que vem ajudar os filhos. Nego veio especializado em trabalhar com a magia. Magia de cura. Nesse trabalho vai acompanhar Mizifio, a vovó Catarina, a vovó Maria Conga, a vovó Anastácia e a vovó Cambinda. Tá bom, Mizifio? Graças a Deus. Deus. Salve! Salve o Pai Antônio de Angola. Salve. Salve. Salva a linha do Oriente. Salve a linha do Oriente. Ouvinte do Preto Velho. Salve. Vamos falar assim, meu filho. Vamos. Pra ficar claro e Claro. límpido. Sim, senhor. Vamos falar primeiro de magia. Compreender seus mistérios. Nas épocas atuais, cada um dos filhos compreende duas linguagens: a magia branca e a magia negra. O termo magia negra é um termo recente, criado no período da escravatura. Filho, cada um de vocês são responsáveis pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios atos. Uns mais, outros menos. Depende do grau de consciência e de entendimento de cada um. A justiça divina é fruto da misericórdia divina. Ao você ouvir o que eu estou falando, você vai receber um conhecimento. E dessa forma você vai se tornar responsável por ele. Pois esse conhecimento deve ser usado apenas para o bem do próximo e o bem para ti mesmo. Comece o utilizando na sua vida, aplicando no seu dia a dia. E dessa forma você conseguirá ampliar e transmitir para outros irmãos. Caso você venha gostar, convide outros irmãos para assistir esse diálogo que vai acontecer. Se você não gostar, eu peço para que você teste esse conhecimento. Ele não é a única verdade verdadeira. Ele é apenas um passo para ir para outro grau de consciência, que muitos que estão vivendo esse período na Terra não estão acostumados. Vamos falar durante esses diálogos, que serão quatro encontros, sobre a magia das plantas, das ervas, e qual a forma de você utilizar da forma correta, sem necessariamente precisar do elemento físico, sem precisar do elemento material para manipular essa energia. Vamos aprender os mistérios do benzimento, do banho, da defumação. E vamos falar um pouco também sobre a mente humana. A magia, como vocês conhecem, negra, é o termo que nós vamos utilizar. Ela vem para adoecer. Ela começa adoecendo o corpo físico, começa adoecendo os seus corpos mentais e também o seu corpo astral. Corpo astral é conhecido como corpo emocional. Muitos de vocês o conhecem com outros nomes. Essa forma que nós vamos utilizar durante esse diálogo. Os mistérios que aqui iremos falar, como disse, deve ser utilizado para o bem do próximo e para o bem de si mesmo. Vamos começar então a transcorrer sobre as sete ervas. E vamos falar um pouco dos seus respectivos elementais. Vamos começar pelo Arruda. Você conhece o Arruda? Sim, senhor. Senhor. O Arruda é uma poderosa planta que, veja, para você aprender da melhor forma, para que serve essa planta, o Arruda, ele é um grande transmutador. A sua energia é violeta, ao mesmo tempo que ele tem as partículas do tom vermelho. Entender das plantas é entender também um pouco das suas cores. O Arruda tem um elemental no qual é irritado. Mexer com Arruda é mexer com a energia desse elemental. O Arruda é um poderoso agente cósmico no qual pode ser utilizado para benzimento, banhos, defumações, para funções de descarrego. Descarrego é você limpar, descarregar todo e qualquer vestígio de energia não compatível com uma vibração afim, na qual traz o equilíbrio e a saúde. O Arruda, ele se impregna no campo áurico através do benzimento, orações. Muitos dos filhos, quando estão no terreiro, quando estão trabalhando incorporado, estão pegando o galho de arruda que está dentro do elemento água, que é um elemento condensador de energia. Os filhos molham o arruda na água, porque a água, através da manipulação de energia, consegue condensar a energia e puxar a energia para a água. Dessa forma, se consegue fazer vários benzimentos, além de você conseguir atuar no campo do corpo astral e os corpos que vêm anteriormente. O Arruda, quando passado no campo áurico do filho, através do benzimento do preto velho, do baiano, do caboclo, dentre outras entidades, a entidade utiliza o ectoplasma, a energia animal, a energia do ser vivo, do veículo mediúnico, utiliza a energia do arruda e dessa forma consegue projetar jatos de energia no campo áurico do consulente, fazendo o descarrego, fazendo com que esta mesma energia seja locomovida para a Terra, para fins de transmutação. O mesmo acontece com outras plantas e outras ervas. Mas o arruda, particularmente, é uma planta abortiva. Não deve ser tomado chá de arruda em hipótese alguma. Esta é a forma comum nas quais são introduzidas nos trabalhos mediúnicos que ocorrem nas casas de Umbanda, no qual ocorre o mesmo nas casas de benzimento. O que nós iremos aprender ao longo desses quatro encontros é como que você poderá utilizar essa mesma energia do Arruda sem precisar utilizar o elemento físico. Ou seja, você não precisa pegar um ramo de Arruda para trabalhar com a sua energia. É isso que nós iremos aprender com o Arruda e com as outras plantas. Todo conhecimento é válido e é infinito na sua dimensão. Nós não queremos de forma alguma anular ou desmistificar qualquer conhecimento existente nas esferas espirituais ou nas esferas físicas. Compreendemos sim que o elemento físico é fundamental, pois semelhante cura semelhante. Entretanto, visamos aqui trabalhar com o seu grau de consciência, trazendo uma nova realidade. Para fins principiológicos, nesse momento, você poderá utilizar este mesmo conhecimento junto com o elemento físico para ter excelentes resultados. Mas antes de nós iniciarmos com este conhecimento, devemos falar sobre alguns requisitos preparatórios antes de iniciar os trabalhos mediúnicos. Salve, meu filho. Salve. Vamos continuar. Vamos. Paramos então nos requisitos. Sim, antes de começar um trabalho mediúnico. Então, antes de nós começarmos qualquer trabalho mediúnico, devemos estar, de certa forma, com a vibração afim com o médium. Por isso que é de suma importância você, praticante da mediunidade, como instrumento da caridade, que você mantenha os seus pensamentos elevados, em oração constante, e que possa fazer o bom uso das ervas e das plantas medicinais que a própria terra gera o fruto, para que você, como aparelho atuante, possa estar com a sintonização afim ao seu amigo espiritual. Por isso que é de grande relevância, antes de iniciar os trabalhos no terreiro, que você possa fazer o bom uso dessas mesmas plantas e ervas medicinais. Os povos antigos já sabiam disso e faziam seu bom uso. Desde os povos persas, aos hebreus, aos povos caldeus, aos povos da Babilônia, no qual utilizavam os seus defumadores, os antigos egípcios, dentre outros povos, dentre os gregos. Essa mesma cultura vem se alastrando até nos dias de hoje, nos próprios terreiros. Outro ponto essencial para esse trabalho que nós vamos fazer aqui, eu fecho a parte da mediunidade, é o sentimento de amor e de caridade em vosso coração, antes de iniciar qualquer trabalho. Mantenha os seus pensamentos elevados de forma contínua, pedindo aos seus mentores, ao seu orixá, que você possa ser um instrumento, que seja feita a vontade de Deus e não a tua. Quando você deixa a tua vontade passar na frente da de Deus, você não está sendo um canal mediúnico, ou você não estará sendo um canal do que nós iremos passar durante esse diálogo. Seja feita a sua vontade, não a minha. Até mesmo eu sou um instrumento dele. E o aparelho que eu estou utilizando é um instrumento dele. Existem inúmeros aparelhos hoje trabalhando no mundo da carne, assim como no mundo espiritual. Seja feita a vontade dele, não a sua. Lembre-se sempre disso. Mesmo que uma pessoa que você ame de todo o coração esteja passando por uma grande necessidade e provação, coloque a vontade dele na frente e não a tua. Caso contrário, você poderá passar pelas mesmas provações. E provavelmente não se faz necessário e jus a você passar por aquelas provações. São provações do outro irmão, provações nas quais estão lhe trazendo algum ensinamento, no qual é necessário e se faz jus para a sua própria evolução. O conceito de evolução é um pouco distorcido, mas convenhamos a não falar sobre isto. Convenhamos falar que através de quando você coloca a tua vontade e não a vontade do Pai, Deus Pai e Deus Mãe, você acaba pegando para você aquilo que não é seu, mas que faz parte do instrumento de evolução para outro irmão. Em hipótese alguma, você, como eu que estou no plano espiritual, temos o direito de retirar o aprendizado de outro irmão. Isso gera grandes provas do teu futuro. E você acaba se tornando responsável pelo outro irmão. Por isso que muitos de vocês acabam reencontrando algumas pessoas que, de certa forma, você conheceu no passado. Vamos ao ponto que interessa. Estás ouvindo, meu filho? Sim, senhor, meu pai. Pai. Vamos começar a explicar a parte etérica. Iremos chamar de fitoterapia etérica o conhecimento aqui ministrado. Este nome faz jus como instrumento para os que as consciências possam se encontrar. Desta forma, isto se chamará um curso de fitoterapia etérica. Tudo bem, meu filho? Sim, senhor, graças a Deus. Logo após essa breve introdução, vamos começar. Como disse Sim. anteriormente, as plantas e as ervas têm as suas faculdades medicinais. não apenas para o corpo físico, mas também para a alma, também para a tua parte emocional e mental. As plantas e as ervas, em um conceito mais amplo de medicinal, expandimos para a saúde dos seus corpos sutis, corpos nos quais muitos de vocês não conseguem ver, mas alguns conseguem tocá-la. De certa forma, quando os seus corpos estão viciados em constantes energias e pensamentos afins negativos, acabam se adoecendo e no futuro acabam gerando desconfortos físicos, conhecido como doenças no plano no qual vocês vivem. O que nós estamos fazendo aqui é atuar com a energia das plantas e das ervas medicinais, sem precisar do seu uso físico. Afinal, quando o preto velho está praticando o benzimento, ele utiliza o seu aparelho. Além do mais, a planta e a erva medicinal, como um catalisador de energia, temos que expandir a consciência para um outro campo invisível para alguns e perceptível para outros. O que pretendemos fazer aqui é apenas um pingo do que pode vir mais pela frente. De forma nenhuma queremos dizer que o que é utilizado atualmente pelos instrumentos e aparelhos mediúnicos são formas inválidas. De hipótese alguma, o é. Queremos apenas transmitir uma mensagem diferente, trazer para a consciência uma outra realidade. Tudo bem, meu filho? Quero deixar isso claro, tá bem? Sim, senhor. Senhor. Em hipótese alguma, queremos dizer que não se faz necessário, ou melhor, desnecessário, o uso das plantas e das ervas físicas. Em hipótese alguma, façam sim o seu uso. Então vamos começar. Existe uma glândula chamada pineal. Vocês a conhecem como uma simples glândula. Ela fica localizada em seu corpo físico, no centro de sua cabeça. O seu tamanho quais são afins. Ô pai, parou aqui a gravação? O senhor começou a falar da glândula. Certo, meu filho. Qual parte? Não, no comecinho. Tem que falar tudo de novo. Certo. Vamos falar então sobre a glândula pineal. Atualmente, pela humanidade, essa glândula é conhecida apenas como uma glândula. Glândula no qual atualmente está localizada em seu corpo físico, no centro de sua cabeça, abaixo do cérebro. Para você localizar melhor essa glândula, você pode estar colocando uma mão e outra mão acima da sua orelha e outras. E novamente colocar outra mão no centro da sua testa, entre as duas sobrancelhas. Alguns filhos sentem pressão nessa região. Esta é a glândula pineal, no centro de sua cabeça. É a glândula utilizada no desenvolvimento mediúnico para se entrar em sintonia de aparelho mediúnico para quem trabalha do lado de cá. Essa famosa glândula é que causa um tremendo chiado dentro de sua cabeça. Quando algum amigo espiritual está por perto, é normal isto vir acontecer. É através dessa mesma glândula que vocês, meus filhos, que vivem na Terra, conseguem fazer o que vocês chamam de projeção astral. Conseguem, inclusive, utilizar a clarividência, além de outros instrumentos mediúnicos ou não. Ela é a glândula da tua alma. Sem essa glândula, não existe vida na Terra, vida na qual conhecemos como humana. Essa glândula é como uma antena na qual, com os seus pensamentos, você consegue entrar em diferentes tons, em diferentes vibrações que estão ligados à frequência do som. Através do seu pensamento, você consegue trazer as energias afins com o uso dessa mesma glândula. O que nós iremos fazer no decorrer deste curso é ativar essa sua glândula para que ela permaneça sempre que você desejar em constante conexão com as energias das plantas e das ervas medicinais, com a sua simples vontade, com o seu simples pensamento, você conseguirá ativar a energia dessas mesmas plantas em questões de segundos. Você poderá harmonizar o teu lar, trabalhar para sua família, atuar em seu campo emocional, mental, até mesmo no campo físico. Por isso nós chamamos fitoterapia etérica. Nós não utilizaremos plantas físicas, utilizaremos apenas a energia dessas mesmas plantas. Alguns filhos, dependendo do grau de lucidez, de consciência e sensibilidade, poderá sentir até mesmo o cheiro destas plantas que nós ativaremos para você. Talvez os filhos estejam se perguntando de onde vem esse conhecimento. Este conhecimento faz jus, meu filho, há milênios. É um conhecimento que estava adormecido na vossa humanidade, na qual muitos precisam ver para crer, tocar para acreditar, sentir para vivenciar. Filho, está me escutando? Sim, senhor. Senhor. Filho também vai aprender, tá bem, meu filho? Se Deus quiser, graças a Deus. Vamos começar hoje, então, meu filho. utilizando o arruda. Esta mesma conexão com a glândula pineal é muito conhecida por uns sistemas que vocês conhecem na Terra, como que utilizam iniciações. Não são iniciações a nível espiritual. É uma determinada iniciação na qual conectará a sua glândula pineal com esta sintonia afim das plantas e das ervas medicinais etéricas. Esta mesma iniciação poderá você usá-la pelo resto da sua existência. Aqui na Terra, onde vocês se locomovem, como no plano no qual eu atuo, no plano espiritual, em diferentes dimensões. Esta mesma iniciação, vocês poderão ativá-la a qualquer momento, a qualquer instante, sempre quando se faz necessário. Esta mesma iniciação, vocês poderão utilizar na forma que não haja grandes desgastes da tua energia vital. Você se cansará menos durante as práticas de benzimento, de harmonização, dentre outras práticas. Essa mesma iniciação, meu filho, vai lhe ajudar na vossa caminhada, para que vós possa ser um grande instrumento a serviço do Pai e da Mãe Criadora. Esta mesma iniciação parte do princípio que não existe começo ou fim, mas que tudo está próximo e dentro de ti. Esta mesma iniciação despertará e trará sequelas para a vossa consciência, para que possa viver uma outra realidade dimensional. Vamos, meu filho, para as perguntas. Vamos. Vamos. Posso fazê-las? Fazê-las? Sim, meu filho. Bom, primeiro o senhor começou dizendo responsabilidade pessoal. Que a justiça divina age e reage conforme o conhecimento que a gente tem a respeito de determinado assunto. O senhor pode expandir um pouco sobre isso? Meu filho, um jovem com um grau de maturidade maior do que alguém que tem um corpo físico de maior idade, se torna mais responsável pelo seu grau de maturidade de consciência. Aquele que sabe mais deve auxiliar os seus irmãos. Aquele que sabe mais está consciente de suas obrigações. E aquele que não detém o determinado conhecimento é um ignorante que desconhece determinadas leis e princípios. Por isso que aquele que sabe mais é e tem maior responsabilidade. Muito bem. Outra coisa, o senhor incentivou de viver a vida aplicando o bem para que isso possa se ampliar. Ou seja, que esse curso por si só pode ser um passo para um outro grau de consciência. Você pode falar mais sobre isso? Veja, meu filho, logo depois que nós formos para a prática, você e os outros filhos que estão nos ouvindo vão compreender com maior grau de lucidez do que eu estou falando. Mas os filhos vão entrar numa outra realidade, na qual não se tem teoria, mas consegue se vivenciar na prática. E os resultados virão. Sim. No momento que iniciarmos as práticas, o filho vai entender. Muito bom. E o senhor mencionou que os assuntos serão tratados em quatro diálogos e falaremos aí então do benzimento, banho, defumação e mente humana. Quando o senhor disse e mente humana, por que o senhor colocou esse tópico também? Desde o momento, meu filho, que eu estou falando sobre a consciência, estaremos trabalhando na mente de cada filho. Usaremos em alguns momentos algumas linguagens e alguns ensinamentos para a mente, para despertar no coração de cada filho aquilo que está adormecido, para que possa conectar o seu coração com a vossa mente, a razão com a intuição. Foi nesse sentido. Muito bom. O senhor disse que a magia negra vem para adoecer. Sim. E que tem influências sobre o corpo astral. Então, quando a gente faz uma leitura do corpo astral, baseado no conhecimento presente, tem várias vertentes, mas para clarificar, veja se essa é boa o suficiente para a gente tratar. Começamos pelo corpo físico, para a gente tratar nesse curso. Começamos pelo corpo físico. O próximo, são sete, o próximo é o etérico, o próximo é o astral, o próximo é o mental inferior, o próximo é o mental superior, depois o búdico e o átmico. Essa é uma definição que é saudável ou o senhor prefere outra? Essa é uma excelente definição, tá certo. Meu filho, mas não é a única. Não, não. Mas como aqui seguimos a linha do nosso mestre professor Ramatiz, estamos na linha dele. E é assim que o mestre utiliza essa definição. Muito bom. Vale ressaltar que, diante da vossa pergunta, existem outros corpos e outros níveis nos quais aqui não cabe dizer, nos quais não existem apenas sete corpos. Existem, em alguns irmãos, milhares de corpos. Entendi. Múltiplas personalidades. Como? E múltiplas personalidades. Certo. Mas assim, é como se fosse um curso para saber sobre tantos corpos, do primário até o pós-doutorado. Nós ainda estamos aí meio que engateando, então esses sete corpos basta por enquanto, né? Por enquanto, né? Exato. Tá bom. Bom. O senhor disse que serão sete ervas e seus respectivos elementais. Eu vou falar as que eu suspeito que serão e o senhor poderá corrigir ou mudar ou dizer, tudo bem? Tudo bem, meu filho. A gente começou pela arruda, depois o guiné, depois o alecrim, depois comigo ninguém pode, espada de São Jorge, manjericão e pimenta. Exatamente, meu filho. Serão estas? Sim. Sim, senhor. Então hoje falamos aí do arruda, e nos outros o senhor vai falar mais das outras. Vou explanar um pouco mais sobre a magia. Sobre o quê? A magia. Por favor. E sobre o que se chama doença. Doença não corresponde apenas aos corpos. Uma doença ao nível do corpo físico Existem diferentes nomes, como herpes. Temos as células cancerígenas, a cirrose, a trombose, os problemas circulatórios, no sistema nervoso, dentre outros. No corpo astral, nós temos a depressão, a ansiedade, a raiva. É uma doença, sabia, meu filho? Ira, o ódio, a falta de paciência, a apatia, a vaidade, até mesmo a luxúria. No corpo mental, compreendemos as fobias em geral, dentre elas, síndrome do pânico, e podemos citar outras. Estas correspondem aos elementos até aqui estudados pelas duais mentes espiritualistas, no campo científico e espiritualista. Existem, da mesma forma, as doenças que são hereditárias, que são passadas de pai para filho, de mãe para filho. E assim nós temos elas de formas subsequentes. Do mesmo tom, existem determinadas doenças que estão ligados aos fatores conhecidos kármicos. Chamo a atenção nesse sentido, porque muitas doenças que os filhos vivenciam na atualidade são distúrbios causados neste atual momento, através da má alimentação, através da falta de higiene, não apenas higiene física, mas é a falta de higiene mental e emocional. E existem aquelas doenças dos fatores kármicos, os quais correspondem aos seus desequilíbrios do passado. O caso que nós podemos citar é a depressão, no qual muitas vezes transmite-se para a própria mãe que está na gestação, no qual nós podemos também compartilhar a síndrome do pânico, grandes sustos, memórias que não se querem ser recordadas, assim como o Alzheimer, que está ligado aos aspectos mentais. No aspecto hereditário, meu filho, existem doenças que estão na própria genética, e algumas delas são transmitidas através do que os filhos conhecem como memória celular. As células do nosso corpo físico estão preenchidas com determinadas cargas emocionais que são transmitidas de gerações após gerações. Além desses conceitos de doença, nós podemos transcorrer sobre as doenças que são causadas pelo próprio clima. Por exemplo, o vosso ambiente de trabalho poderá ter energias destrutivas, nas quais contribuirão para que você não tenha total empenho e desenvolvimento naquilo que vos faz, gerando desequilíbrios mentais e emocionais, impaciência, inquietude, diminuindo o vosso rendimento. Costumo, meu filho, sempre dar o exemplo de uma praça. Quando aquela praça está cheia de lixo, aonde não brota plantas, nem os pássaros sobrevoam, passeiam, quando um filho começa a se locomover e a limpar esse local, filho, está fazendo uma magia branca. Está fazendo uma limpeza para que outros filhos possam se beneficiar e ter momentos de lazer e bem-estar naquele local. Magia branca, meu filho, não é apenas pegar ervas ou velas, patuás e pembas. A magia branca tem a função de curar. A magia negra tem a função de adoecer. Adoecer relacionamentos, criando conflitos. Adoecer a família, criando atritos e desuniões. E nós, pretos velhos, com as suas mirongas, fazemos o bom uso da magia para trazer a paz e a harmonia para esses lares e para essas famílias. Muitos dos filhos praticam o uso dessa magia através dos seus passes e das suas orações, nos quais, dependendo da fé do filho, tem muito o que contribuir para muitos irmãos. Isso seria um conceito de doença mais abrangente, tá bom, meu filho? Entendi. E no caso, o senhor quer falar somar um pouquinho da crise do pânico? Pânico. Podemos sim, meu filho. O que gostaria de saber? A pessoa que tem a crise do pânico, o que está acontecendo ali? Como que pode ser isso revertido? Ou ela está sofrendo aquilo como um karma de outra vida mesmo e tem que deixar ela sofrer? Pode se ajudar de várias formas, meu filho. Basta. Existem alguns comandos para que se faça isso. Através da contagem de pulsos eletromagnéticos, contando em números, desdobra-se o corpo, do qual existe esse vestígio. E verifica-se a situação que gerou esse desequilíbrio. Geralmente, estes corpos estão repletos de animais, formas, pensamentos, peçonhentos, nos quais trazem um grande susto, causando um desequilíbrio emocional e no sistema nervoso central. Desta forma, é como, meu filho, se uma cobra, uma naja, com os seus ferrões, estivesse na vossa frente. Filho, não levaria um susto? Do nada, né? Sim. Imagine viver nesta mesma condição por dias, com esta mesma sensação. Tendo essa compreensão, dá para se perceber um pouco do que vem a ser esta síndrome do pânico. Perfeito. O senhor também recomendou a oração constante como fórmula para o bom uso do estudo que a gente vai receber do senhor. Por quê? A oração, meu filho, numa forma científica e espiritual, no mundo dos homens, tem a beleza. Nós, do lado de cá, enxergamos de uma outra forma. Quando os filhos estão orando de coração e bom agrado, estão criando em volta de seus corpos, um campo eletromagnético elevado que contribui para sua proteção física, emocional, mental. Além do mais, com este mesmo campo eletromagnético, pode vir ajudar com estas energias salutares, irmãos que venham estar próximos. Por isso que se faz o bom uso da oração. Chegará um tempo no qual os filhos se manterão em estado constante de oração. Desta forma, as vossas energias estarão sempre vibrando para alto e não para baixo, de forma compreensível ao mundo da Terra. Entendi. Graças a Deus. Muito bem. Daí o senhor falou que mediunidade é sentimento de amor e caridade. Como ter esse discernimento, o que que é amor verdadeiro, o que que é caridade verdadeira? Olha, meu filho, existem vários ângulos para esta mesma pergunta. O que é a verdade? Eu diria para você a seguinte coisa, meu filho. O silêncio e a prática. Essa seria o resultado. Muito bom. Quando o senhor fala assim, se a gente não está com a cabeça bem focada, boa e não está fazendo em benefício total do próximo, quando a gente vai limpar alguém com processos ego-pensantes, a gente acaba pegando aquilo que tiramos do outro. Algo assim, adquirindo a aprovação de outrem. Então, como é que é isso? É porque, pelo que o senhor está dizendo, também existe efeitos colaterais ou problemáticos que podem surgir na gente mesmo enquanto estiver praticando isso, se não houver aí a entrega do jeito que o senhor está ensinando. Sim, meu filho. É por isso que disse a vós e os filhos, seja feita a vontade do Pai, não a tua. Caso os filhos coloquem-se na frente, filho é o escudo, filho que vai receber. Deixa o Pai cuidar. O Pai sabe o que faz. Isso também, meu filho, é um sinal de fé e devoção. Deixar que o pai cuide e não que o filho assuma todas as responsabilidades por aquela mesma situação. Deixando com que o pai se faça, filho é um canal, é um instrumento para que o pai possa se locomover e atuar na terra. Entretanto, muitos filhos não querem abrir mão, querem se vangloriar, achando-se os grandes merecedores, mas na verdade não são. São merecedores, sim, daquilo que fazem de bondade, de amor e compaixão. O que não se faz necessário é pegar o que é do outro para si. O que é do outro. E cabe ele tomar as medidas e ações entre ele e o pai. Por isso não faz jus, meu filho, o julgamento. É o irmão com o pai, e não de irmão para irmão. Claro. Daí o senhor citou das glândulas que o corpo humano tem, apenas uma. As outras não têm um papel importante nesse trabalho? Poderíamos dizer apenas de mais duas, que são fundamentais e essenciais, que faz, se necessário, para este mesmo trabalho. Nós temos na frente da pineal, uma glândula chamada hipófise, projetada para trazer o equilíbrio do corpo mental superior, ligado ao corpo pútico. E logo abaixo, o corpo físico tem a glândula que está localizada na laringe, tireoide. O equilíbrio destas três glândulas correspondentes gera um equilíbrio nas outras glândulas subsequentes. Por isso que se faz necessário apenas citá-las e não as demais. Entendi, claro. E cuidado para tratar, para assim dizer, essa glândula deve ser algo com o qual as pessoas devem se ocupar? Diria, meu filho, que fazendo o bom agrado com o vosso coração, com o amor e a caridade, vós já está se tratando. Os filhos querem buscar muitas respostas, muitas teorias, para ficar pensando e analisando. Esse papel é da mente e não dos filhos. Como você me perguntou, meu filho, sobre a verdade, e eu vos disse, a verdade é o silêncio e a ação. Ficou clara essa definição? Sim. Claro, claro. Para não nos perdermos em labirintos dos quais dificilmente sairíamos. Seria da seguinte forma. Existe um irmão na carne, ferido no chão. Existem outros 10 irmãos discutindo de quem foi a culpa. No meio desses 10 irmãos, um deles, em silêncio, sai desse tumulto e vai ajudar o irmão. Em silêncio. Isso que realmente importa. E ele está praticando a verdade. A verdade não tem forma. E não existe uma definição do que vem a ser. A verdade é a prática. A prática. E por que que o senhor... É uma aplicação. Como? É o amor em ação. Claro. Quando o senhor fala a verdade e a prática, o amor em ação, parece que o senhor ensina a gente a não nos preocuparmos tanto com o resultado em si. Sim. Pois, de quem é o resultado? É do nosso ou é do Pai? De Deus. Pois é, meu filho. Seja um instrumento. Claro. Ou seja, o resultado já é a prática do amor em ação e a doação pessoal como instrumento. Isso que importa. Seria a ação com amor. Claro. E aí... Não se preocupando com o resultado. Como? Não se preocupando com o resultado. Certo. Limpa a mente e faz. Deixa-se a manifestação materializar. Quando isto ocorre, meu filho, acontecem coisas sobre-humanas. E dessa forma, não é o filho, é o pai agindo. Claro, entendi. É como se fosse uma medida de segurança da parte de vocês mesmos para que o trabalho ocorra sabendo que a gente sozinho não faz nada, né? E vocês sempre estão secundando as ações verdadeiras e de amor. Os filhos, muitos se preocupam, se com o que estão pensando ou estão fazendo, estão sendo julgados por nós. Não nos cabe esse papel. O resultado, meu filho, é você com o pai. O filho presta conta com ele. E de forma nenhuma, meu filho, nós temos essa capacidade de fazer os filhos prestarem contas sem autorização do pai. Tá certo. O senhor fala... Da mesma forma, existem outros espíritos afins que acompanham cada um dos filhos, conhecido como guardiões, que são auxiliares do pai para que os filhos possam prestar conta. Existe um ditado: toma conta e presta conta ao romper da madrugada. É. Entendido, meu filho? Sim. E esse romper da madrugada é o quê? Exatamente. Os filhos não estão o tempo todo no dia, em movimento, em ação? Sim. Até de madrugada, os filhos estão prestando conta. Não para si, mas para os guardiões. O guardião não toma e presta conta de dia. É de dia e à noite. Certo. É 24 horas no tempo que vocês conhecem. Olha, o senhor falou que o curso é fitoterapia etérica e às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender essas palavras. Vamos tentar estudar mais um pouquinho. Terapia, a gente tem a impressão de que é algo que ocorre ao longo de um determinado espaço de tempo. Certo? Então não é nada de milagre do dia para a noite. De forma nenhuma, meu filho. Retire as expectativas e deixe o pai trabalhar. Certo. Os resultados virão. Claro. E fito tem a ver com o uso de ervas, é isso? Isso. Usaremos as plantas e ervas. Tá bom. Ou seja, quando aí a gente coloca a palavra etérica e que vamos usar as plantas e as ervas, parece que existe contradição, né? Mas não existe. Explica pra gente. A palavra etérica, meu filho? A palavra etérica no contexto de que quando a gente diz que vai usar de plantas, e ervas, mas se é etérico, não vai usar, né? Diríamos que os filhos não utilizarão a planta e as ervas com a forma física. Utilizarão da sua forma etérica. Como discorrer melhor sobre isso? Vamos analisar o segundo corpo, chamado duplo etérico. Vamos. Duplo, por ser uma cópia da roupagem física, corpo no qual estão localizados os principais centros e rondanas de energias, conhecido como chakras ou meridianos. Da seguinte forma, na qual os filhos não precisarão ir até um ramo de arruda, retirá-la para usar a mesma energia. Faça-se necessário apenas um comando, na qual se materializará da forma etérica o Arruda, na qual muitos filhos não conseguirão ver, mas poderão tocar nesta energia. Poderão alguns filhos sentir o cheiro sem estar segurando um galho ou um ramo de arruda materializada na forma física. Ficou claro? Sim, ficou claro, sim, senhor. Então, são esses comandos os elementos principais dentro desse trabalho. Sim, da mesma forma, para que estes comandos venham a funcionar e possamos dar início às práticas, faça-se necessário a conexão com a vossa glândula pineal. Caso contrário, não funcionará. Conexão já existe, não existe conexão com a glândula pineal, porque senão, se ela existe, como é que funciona? Já não está funcionando? Dizemos da seguinte forma: existem várias estações de rádio. Em cada rádio toca uma estação e um estilo musical. Correto, meu filho? É assim, sim, senhor. Sim. Então, cada um dos filhos que está nos ouvindo receberá uma conexão com uma outra estação, na qual levaria meses ou anos para fazer essa mesma conexão, pois a sua frequência dos filhos não estão afins com este mesmo elemento. Para os filhos entrarem em sintonia com a vossa glândula nessa frequência, como disse, levaria meses ou anos, e provavelmente para se ficcionar e estar nessa mesma sintonia, levaria para alguns vidas. O que nós estaremos fazendo é acelerando esse processo, na forma da qual, através dos comandos, os filhos poderão ativar essa frequência, entrando nela sem grande esforço, apenas com o pensamento, a palavra ou a vontade. Sem essa conexão, que nós denominamos iniciação, não seria possível os filhos entrar nessa frequência de forma fácil, como nós demonstraremos. Quando se fala de iniciação e mistérios, se pensa em ocultismo, ou seja, nem em ocultismo, mas ocultar o conhecimento para que não caia em mãos erradas. Não há essa preocupação da sua parte? De forma nenhuma, meu filho. Pois o que cada um dos filhos receberá é um empréstimo e não o que é de si mesmo. Filhos tomará emprestado uma energia para fazer o seu bom uso, de forma na qual não existe como utilizar este conhecimento para o mau uso. Outro aspecto interessante, meu filho, como inicia uma verdadeira iniciação, que nos quais acontecem nos outros corpos, outros corpos que os filhos conhecem como corpo búdico, são desconhecidas por todos os vossos filhos, na forma na qual são verdadeiros mistérios que não estão acessíveis aos vossos graus de consciência. O empréstimo não gerará, em hipótese alguma, dívida para os filhos, tá bem? Claro, claro, porque ele vai passar adiante e não vai guardar para si. Sim. Mesmo que não venha a passar adiante ou não venha fazer o seu uso a longo prazo, continuará iniciado de forma na qual, quando quiser utilizar, poderá fazer o seu bom uso. Entendido, meu filho? Claro, claro. É como que se a partir de hoje os espíritos conseguissem ver na roupagem de cada um encarnado que ouviu e fez esse curso, ali uma luzinha acesa, como se fosse um diploma adquirido. Exatamente. Esse aí está iniciado. E quando o filho quiser fazer o bom uso, o fará. Chama atenção para esse aspecto, meu filho, pois nós que estamos vivendo no mundo dos espíritos, saberemos cada filho que realmente está graduado nesta luzinha, como o filho disse. Sim. E poderá utilizar através do veículo de incorporação sem os filhos perceberem. Na verdade, meu filho, nós viemos aqui contribuir e somar. Não viemos de forma alguma diminuir ou falar que os conhecimentos até o momento transmitido são inferiores, porque não se faz necessário. A evolução não tem como ser cortada. A evolução, ela é completa, ela é em capítulos. E quando se falta uma peça, se volta para trás, para cumpri-la. Certo, claro. Então, eu gostaria das suas considerações finais para o dia de hoje, nosso primeiro encontro. Considerações. Para que os filhos possam assistir o próximo vídeo, se faz necessário que, para fazer este trabalho, os filhos evitem o consumo da carne vermelha e da carne do porco. Não fazer uso de elementos químicos, drogas, entorpecentes ou álcool. Da mesma forma, faz jus os filhos não utilizarem o café, o líquido preto com gás ou outros elementos gasosos, para que possamos fazer uma excelente iniciação e que para que o filho possa ter uma maior percepção do que nós iremos transmitir. Caso o filho faça uso dos elementos aqui expostos, poderá receber da mesma forma. Porém, a experiência será de outra forma. Corre-se o risco, inclusive, de sentir mal-estar. Por isso que nas próximas 48 horas não faça o uso desses elementos. Claro, ou seja, 48 horas antes antes de começar a próxima parte do curso. Exatamente. Tá. Muito bem. Então, o que mais o senhor tem como consideração final? Considerações finais, meu filho, para que você possa pensar e repensar no que foi transmitido nessa primeira parte. Vós, como instrumento, coloque Deus na frente e não os coloque na frente. Isto, meu filho, serve para tudo o que vós estão vivendo hoje na terra. Quando os filhos quiserem colocar Deus na frente, dê as mãos a Ele e caminhe juntos, somando, que os filhos chegarão ao infinito. Salve! Salve, muito obrigado por esses ensinamentos. E antes só do senhor ir embora, o senhor pai Antônio de Angola mudou de roupagem e agora o senhor se apresenta com qual nome? Filho, continue me chamando de pai Antônio. Tá bom. Os nomes se fazem necessários apenas por alguns quesitos. Da mesma forma se faz a Maria Conga e outros irmãos que estão nos acompanhando. Graças a Deus. Apenas estamos falando dessa forma, nessa linguagem, para que traga maior compreensão para os filhos. Tá certo. Mas aqueles filhos que têm o dom da visão, me verá vestido com uma túnica branca, com fios dourados, e um turbante e uma pedra, que aqui eu não posso revelar. Quem tem olhos para ver, verá. Sim, senhor. E vai ter, nesse processo de iniciação, espíritos já pré-determinados que estarão com as pessoas em suas residências, auxiliando nesse processo? Exatamente. É uma egrégora grande, hein? Sim. E, meu filho, não tão grande quanto a quantidade que existe do lado de cá. Mas milhares de filhos serão beneficiados, sim. Na graça de Deus. Tá certo, pai Antônio. Antônio. Muito obrigado. Obrigado. Ah, meu filho. Nosso pai Oxalá abençoe cada um dos filhos. Salve. Salve. Bem, senhor Edgar Souza, oi, graças a Deus. E como é que foi esse processo aí, você que fez essa intermediação, como se sentiu, onde estava, como é que foi? Estive bem, tô aprendendo também, né, vivendo e aprendendo. Já aprendi muito com eles, né? É. Repensar várias coisas sobre a vida. Tá bom, então. Muito obrigado. Graças a Deus. E amanhã nós continuamos, então.